Gema plantou, agora colhe. Rajada de 380.49. Academia Tari, sou os molotov. Plantou, reboco, sangue, cuzão, agora colhe. Oh, sistema plantou, agora colhe. Rajada de 380.49. Academia Tari, sou os molotov. Plantou, reboco, sangue, cuzão, agora colhe. É Deus no coração, microfone na mão, narrando a calamidade de Campo Mourão, interior do Paraná. Tanto lindo quanto perigoso nesse cenário louco, onde surge os monstros e nas trocas de pente, mais lágrimas caindo e no ranger dos dentes. A fissura vai destruindo na lata da bala, na cachaça ou na faca. Meu povo se afundando dia após dia, na bala eu não queria. Lástimas, enterros, saudade eu não queria. Tanta dor, sofrimento, infelicidade. Mas minha cidade só fabrica criminoso. Sem saúde, sem educação, sem chance de socorro. Eu corro pelo certo, até tento te alertar, mas os contra-argumentos são pesados. Vou te falar, estuda, trabalha, junta um din, faz seu corre. Ou pega uma parada, compra um golpe, um revólver. Status, ibope na quebrada, cê termina, sai cedo e chega tarde. Famoso trampolino, de fato, meu querido, eu não julgo, você que escolhe. Apenas mostra o rumo e já disse, você que escolhe. Encolhes o que planta, é a lei da natureza. Planta ódio, colhe sangue, planta amor, colherá certeza. De dias melhores ou menos violentos, pra não viver fim de semana sangrento. Sistema plantou, agora colhe. Rajada de 380.49. A cada hectare são os molotov. Plantou, reboco, sangue, cuzão, agora colhe. Sistema plantou, agora colhe. Rajada de 380.49. A cada hectare são os molotov. Plantou, reboco, sangue, cuzão, agora colhe. Fui mais um que procurou a luz do fim do túnel. Na escola da rua, considerado um bom aluno. Onde o que reluz é o fogo da traca, é o cromado da pistola, israelense cortado. Andei no vale das sombras da morte, de mãos dadas com o inimigo, o opressor, um perigo. Mas que se foda, quantos anos minha pena vai dar? Desde criança aprendi com martelo, pesa pro lado de cá. Por isso no resto é BML com motor de estrada. Quase chega na cara, ó, que tô de lado, é. Cavala 120 na subida e dar o pato. Não deixa de bomba, é claro, é complicado. Que lágrima de mãe, Brasil segue é com uma pescota. É com as notas de 50, o alvará forte bogado. Que a bala promotora é sua família sequestrada. Uma lote de 100 mil pra Hindu tem dia de Páscoa. E é barricada na trincheira e quem financiou a guerra não destravou uma pistola nas penas. Meu filho preso em assalto com grampo de aço. Vizinho reconheceu porque deu plantão em horário de almoço. É só psicológico de que acabou de tocar no calor, na laje de rasgador. Outro que se deparou na imensidão do inferno, as trevas sem luz, só fez um fim de semana sangrento. Sistema plantou, agora colhe. Rajada de 380.49. A cada hectare são os molotov. Plantou, reboco, sangue, cuzão, agora colhe. Sistema plantou, agora colhe. Rajada de 380.49. A cada hectare são os molotov. Plantou, reboco, sangue, cuzão, agora colhe.